Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos vivendo na sociedade do confronto. Parece que há um prazer mórbido no ar, o de confrontar, brigar, ameaçar, xingar. Tem gente que defende até quem bota fogo em ônibus, depreda prédios públicos e queima a banca de jornal do tiozinho. Tá muito esquisito, viu? Vamos nessa linha hoje, começando com o filósofo Karl Popper. Não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes. Senão, corremos o risco de destruição de nós próprios e da própria atitude de tolerância. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que nasceu para promover a conexão entre homens e mulheres que sabem que a cultura é alimento. Dê uma olhada no www.itaucultural.org.br. Veja a infinidade de programas que eles promovem. Deve ter alguma coisa legal acontecendo aí, ó, pertinho de você, meu. Sabe o que mais? De graça. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além do apimentado kit DKT, vai para Alex Martins, que comentou assim o programa Respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite e com muito respeito. Respeitoso Luciano. Falar sobre respeito não é nada fácil, afinal são muitas variáveis envolvidas. A educação familiar, os valores da sociedade, a cultura e, claro, o desejo de usá-lo ou não. Agora, qual é a definição de respeito, hein? Será o respeito o nome que se dá para o não confronto ou para a não discordância? Será falta de respeito dizer a uma pessoa mais velha que ela está errada e seu conselho não será ouvido? Eu creio que não. A falta de respeito não é o que se diz, mas a forma como se diz, menosprezando ou constrangendo o outro. Para mim, a definição de falta de respeito é o constrangimento alheio sem motivos ou por motivos banais. Desrespeitar alguém não é dizer o que ela merece ouvir, mas dizer da forma que ela não merece ouvir. Sabe, Luciano, a falta de respeito gera conflitos e inimizades, mas o excesso de respeito, entre aspas, gera mudos encabrestados. Ensino meus filhos a respeitarem os professores, não respondendo com grosserias nem levantando a voz, porém a argumentar e colocar o professor para pensar. Ensino meus filhos a respeitarem os mendigos, não os menosprezando, e lhes dar atenção caso um deles lhe peça e eu esteja por perto. A respeitar a sociedade, a não jogar lixo no chão. Respeitar a natureza contemplando o belo e a abraçar árvores. Parece loucura, mas é esse tipo de loucura que gera uma sociedade mais respeitosa uns com os outros e com o planeta. Respeitosamente, Alex. Pois é, caro Alex, eu concordo com você. Respeito está no que se fala, mas principalmente na forma como se fala. E é isso que muita gente não percebe. O Alex ganhou o livro e o kit DKT, que para quem gosta é um prato cheio. A DKT distribui no Brasil a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do mercado, com a marca Prudence. Se você visitar o facebook.com/DKTBrasil, vai ter uma ideia do que tem no tal kit e ainda vai conhecer o marketing social da DKT. E aproveite, deixe lá uma mensagenzinha para eles. Na hora do amor, use prudência. E a Nakata continua a mil pelo Brasil, fornecendo uma das mais importantes linhas de componentes de suspensão e freios do mercado. Acesse facebook.com/componentesnakata. Tem um monte de posts lá, cara, que não é só sobre autopeças, não. É sobre uma porção de coisas que tem a ver com o seu mundo profissional e até pessoal. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Sem me deixar, mas eu sinto que não posso. Pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado. Fiz uma série de programas discutindo a questão da maioridade penal e a área de comentários do site pegou fogo. Muita gente a favor e muita gente contra, debatendo um tema polêmico que sempre esquenta as discussões. Mas o que verdadeiramente me incomodou foi a quantidade de pessoas que não conseguem argumentar e apelam para o xingamento e desqualificação dos interlocutores. É interessante, pois aparentemente todos querem o mesmo objetivo, uma sociedade mais justa, mais segura, mais harmoniosa. Mas ao divergir sobre os métodos para atingir o paraíso, colocam as pessoas em campos opostos, como adversários numa disputa. Isso se reflete imensamente na nossa capacidade ou incapacidade de resolver os problemas. Posso estar motivado na busca de uma solução, mas ao me deparar com um adversário, todas as minhas energias serão canalizadas para o enfrentamento, para me defender das ofensas e ataques, ou então para atacar. E no processo, acabo me afastando do objetivo inicial, reduzindo meu ímpeto para fazer acontecer, aumentando o tempo para a resolução dos problemas ou simplesmente desistindo. Um amigo relatou uma imagem que representa muito bem a realidade atual. Somos dois perdidos no oceano, num barquinho. Cada um se atacando com o remo, tentando impor o seu jeito de remar. Quando colocamos o remo na água, giramos em círculos, incapazes de remar na mesma direção. Quanto dispêndio de energia! Observe os grandes temas que têm ocupado nossas discussões. Homo versus hétero. Liberação das drogas e legalização do aborto. Cotas raciais, índios, agronegócio, infraestrutura. Todos são discutidos em termos de vencedores e vencidos. Duelos e batalhas. Conflitos e disputas. Não existe a busca por cooperação. Nem me refiro a consenso ou pelo perigo de mediocrização das soluções, mas a cooperação, a conciliação. Esqueça. Parece que a única forma de discutir um assunto é juntar o contra e o a favor e gritar sangue. A minha paz. Olha isso. Você ouve Por Que Brigamos, um dos grandes sucessos da cantora Diana, de 1972. Essa música é uma versão que Rossini Pinto fez para a música I Am, I Said, que Neil Diamond gravou em 1971. Quer ouvir? I am, I cried. I am, said I. And I am lost and I can't even say why. Leaving me. No livro The Argument Culture, da autora Deborah Tannen, encontrei muitas explicações para esse estado das coisas. Ela define ali a ética da agressão. Passamos a valorizar as táticas agressivas pelo prazer de discutir, de confrontar, especialmente se existir uma plateia. Os que buscam a conciliação são os bobos, os manés. E quando a imprensa entra no jogo, colocando lenha na fogueira, rotulando, tirando frases do contexto e incentivando o confronto, o bicho pega de vez. De acordo com Tannen, as relações humanas nos obrigam a encontrar maneiras de obter dos outros o que desejamos, sem parecer que os estamos dominando. Quando agimos como adversários, inimigos, é muito fácil criar uma tensão, uma antipatia, um ressentimento que permanecerão vivos mesmo depois de resolvida a questão. Assim, da próxima vez que encontrar o meu adversário, eu não perderei a chance de me vingar da derrota passada. E passarei a avaliar suas propostas, não pelo mérito das ideias, mas pela intenção de derrotá-lo. Aí, é isso que você está vendo por aí. Que te assumir. ou bomba cair. Ninguém mais pode se entender. Escrevem jornais de guerra e de paz, e tudo mesmo assim não é tão ruim. Como é bom se viver em nosso mundo. Uia, esses são os Incríveis com um Mundo Louco, que eles gravaram no final dos anos 60. Olha aqui, ó. Essa também é uma versão de Even the Bad Times Are Good, que a banda Tremelos gravou também em 1967. Ouça! Muito bem, e quem lida com a internet certamente já percebeu que o confronto é presente todo o tempo. A internet dá uma sensação de poder às pessoas. O anonimato, ou quase anonimato, dá às pessoas a sensação de inimputabilidade. E algumas soltam os demônios. Parece que tem como prazer puxar briga, provocar discussões que jamais são nutritivas. Já se designou um termo para essas pessoas. São os haters. To hate é odiar em português. Hater seria algo como odiador, o sujeito que destila o seu ódio. Se ele não concorda com algum argumento que você usou, vem com as pedras na mão, usa de ironia grosseira, palavrões, linguagem dura, falta de educação e todo um repertório desagradável, que tem como única razão de ser o confronto. São essas pessoas que destroem discussões criativas, debates nutritivos e a convivência entre quem pensa diferente. Eu sei como é. Há anos administro fóruns de debate no portal Café Brasil e tive que botar para fora uma porção de gente. No Facebook eu tenho feito o mesmo. O Block é uma ferramenta que caiu do céu para lidar com gente que aparece para azucrinar. Hoje tá que tá, hein? Tá aí a Wanderleia com seu mega sucesso Pare o Casamento. Mais uma versão, desta vez de Luiz Keller, para Stop the Wedding, que as Charmettes gravaram em 1965. Tenho bloqueado em média duas pessoas por mês. É um número baixo, felizmente. Mas cada vez que um desses elementos surge no site ou no Facebook, eu me pergunto, o que que leva uma pessoa a gastar tempo para destruir, hein? O hater é primo do cracker, o sujeito que gasta o seu tempo de vida criando vírus de computadores com o objetivo de destruir. São terroristas. E tem terrorista de todo tipo. Tem o grosso, que já entra chutando o balde. Hoje em dia, a versão digital dos vândalos que destroem padarias pelas ruas do Brasil está solta nas redes sociais. É falar mal de um idiota que destrói um orelhão e pronto. Sua versão digital entra em cena com o discurso do século XIX, defendendo o indefensável. E ai de você se discordar dele. Ele chama a turma e logo a sua página vira um inferno. Bloque. Durante muito tempo eu briguei com esses tais haters. Perdi um tempão argumentando, subindo a temperatura, me incomodando. Até o dia que percebi que cada segundo que eu gastava com um idiota era um segundo que eu perdia de gastar com alguém nutritivo, positivo, que me ajudasse a crescer. Quando isso ficou claro, eu mudei de tática. Agora é bloque. E tem mané que vem me acusar de censura. Não entenderam ainda que quem censura é o governo, cara. Eu filtro. Eu escolho as pessoas que quero que venham à minha casa confraternizar com meus amigos. Se o sujeito entra na minha casa, começa a falar alto, xinga as pessoas, é inconveniente, eu não vou censurá-lo, eu vou expulsá-lo. Primeiro gentilmente e depois a pontapés. E então retorno para a festa, para meus amigos, para discordar positivamente deles, para aprender com quem pensa diferente e discorda educadamente. Pois é. Quem destrói orelhão não vai entender isso. Vocês estão ouvindo aí no fundo Confusão com Antônio de Pádua. Mas vamos então para a parte prática. O que fazer quando surgir um desses especialistas em confronto, hein? Não importa que seja no seu blog ou no Facebook, hein? Não é muito diferente da vida real. Embora não existam os elementos físicos da ameaça, o confronto pela internet desperta os mesmos tipos de sentimentos. As pessoas se comunicam com você de uma forma que incomoda, inquieta, mesmo que não o façam de propósito. E a sensação de estar sendo observado, perseguido a cada comentário é horrorosa. É prudente analisar o que a pessoa pretende. Quais seus motivos? É diferente ser pentelhado por um amigo ou parente de ser perseguido por um estranho que parece que colocou você na alça de mira. Algumas pessoas são obsessivas e vigiam realmente tudo que você escreve. Esse tipo de gente muda do amor para o ódio numa fração de segundos. Já encontrei vários assim, que são fãs carinhosos no momento para se transformarem em inimigos odiosos num segundo. Bastou que interpretassem uma palavra que escrevi, uma ironia, uma frase, como algo que os ameaçasse. Isso é normal. E pela internet, não dá para fazer como no cinema, em que a mocinha está aos berros, descontrolada, e o mocinho dá um tapa na cara dela que acorda do transe e volta ao normal. Pela internet, não dá. Também é bom verificar o comportamento do atacante. Tem gente que não te deixa em paz, mesmo que você tenha pedido educadamente para que manere ou deixe de visitar a sua página. O monstro continua a atacar. Alguns atacam de forma suave, aos poucos, parece até que é agradável. Outros são duros, com palavrões e grosserias. É preciso diferenciar os estilos para saber como agir. Eu já tive um animal que ficou horas em minha página no Face colocando o mesmo comentário ofensivo em todos os posts que eu tinha por lá. Tive que gastar um tempão apagando um por um depois de bloquear o bucéfalo. Isso é doença, cara. Outro ponto importante. Considere os seus sentimentos em relação à pessoa. Será que você não está valorizando demais, hein? Será que o que te incomoda não é o fato da pessoa estar aparecendo demais? Ou são as brincadeiras que ele ou ela faz? E se outra pessoa fizesse a mesma brincadeira, você aceitaria, hein? Mais uma coisa, responda ao ogro, ao menos uma vez, de maneira polida e direta. Diga o que está mal, do que você não gostou, deixe clara a sua incomodação. Talvez a pessoa simplesmente não perceba que está te incomodando, que está confrontando. Lembra daquele, esse é o jeitão dela? Pois é. Talvez ela tenha que ser avisada que sua atitude agride você. Eu lido com milhares de mensagens e comentários. Já recebi ameaça de gente que disse que ia me agredir. Já recebi cantada de uns gays peludos, de umas tias perdidas. Já fui xingado de coisas que eu nem sabia o que queria dizer. E aprendi a manter o pé quente e a cabeça fria. Às vezes, uma piada basta. E se não adiantar, bloque. Por um tempo eu cheguei a avisar as pessoas que as bloquearia. Agora não aviso mais. Idiotizou, toma bloque. importante contar para a sua comunidade o que se passa. De quando em quando faço um post falando dos blogs e dos haters. É uma forma de deixar claro que existe uma regra, a minha regra. E de manter antenado o grupo de pessoas que visita minhas páginas para colaborar, para curtir. Com isso, não raro eu vejo outras pessoas comprando a briga, que deveria ser só minha. Isso é muito bom. Cria um espírito de tribo, de proteção, de gente interessada em manter a casa em ordem. E mostra que as pessoas se importam. E por fim, se o confrontador partir para ameaças duras, você tem mais é que denunciar. Até para a polícia, se for o caso. Tive um maluco no fórum do Café Brasil que entrou em discussões sérias com outro participante. E um dia, postou informações que davam conta de que, apesar de viver em outro estado, ele descobrira o endereço e os hábitos do seu desafeto. Era uma ameaça velada que quase virou caso de polícia. Bloque. E vamos que vamos com a Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de peças para veículos automotivos do Brasil. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's, e dê uma olhada na variedade de posts que eles colocam por lá. Tem dicas preciosas sobre o mundo profissional, vale muito a pena. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Que tal, hein? Eu vou chegando ao fim com um trecho de um texto de Fernanda Young chamado Para Quem Me Odeia. Ouça só. Prometo nunca te decepcionar fazendo algo de que você goste. Ao contrário, estou caprichando para realizar coisas que deverão te deixar ainda mais nervoso comigo. Prometo não mudar, principalmente nos detalhes que você mais detesta. Sem esquecer de sempre tentar descobrir novos jeitos de te deixar irritado. Prometo jamais te responder à altura quando você for eventualmente grosseiro comigo ao verbalizar tão imenso ódio, pois sei que isso te faria ficar feliz com uma atitude minha, sendo uma ameaça para o sentimento tão puro que você me dedica. Prometo, por último, que se algum dia, numa dessas voltas que a vida dá, você deixar de me odiar sem motivo, mesmo assim continuarei te amando, porque eu não sou daquelas que esquece de quem contribuiu para seu sucesso. Pena que você não esteja me vendo neste momento, inclusive, pois veria o meu sincero sorrisinho agradecido e me odiaria ainda mais. Chega, já me foi embora, agora toda paciência. Eu não quero mais você e tenho consciência de que tudo foi um tempo que eu vivi em vão. Nunca me passou ideia como essa na cabeça. Nunca em toda a minha vida nada que me pareça com a cara dessa sua imensa ingratidão. Eu que tava quieto no meu canto, minha voz, meu som, você veio de repente me tirar do tom, atirando ignorância na minha canção. Eu que só queria velejar a barca dos amantes, mal sabia que você já planejava antes me atirar na correnteza da desilusão. Mas não, você se deu mal no seu blefe. Você tá fora do baralho, você já não faz diferença alguma. E assim, ao som de Chega, de Luciano Salvador Bahia com ele mesmo, que esse Café Brasil, que muita gente odeia, vai chegando ao fim. Com o amoroso Lala Moreira na técnica, a doce Cissa Camargo na produção e eu, este pote de doce mel, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Alex Martins, Diana, New Diamond, os incríveis, os Tremelos, Vanderleia, The Charmettes, Antônio de Pádua e Luciano Salvador, Bahia. O Café Brasil chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um daqueles lugares que emocionam a gente. Mesmo que não tenha nada acontecendo por lá, visitar aquele prédio projetado por Oscar Niemeyer é uma festa para os olhos. E se tiver um show rolando por lá, então, aí é de enlouquecer. Visite facebook.com/Auditório Ibirapuera e dê uma olhada nos agitos que eles promovem. Vale a pena. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais, especialmente gente querendo saber o que você pensa. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, um achado nos textos judaicos. As pessoas geralmente odeiam o que não entendem. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.